já temos para cima de 50 participantes. Penso que vamos este ano bater mais um recorde de participações. Não sei, o ano passado tivemos 70 ou 80 stands, este ano não sei. Também poucos mais poderemos ter, porque o espaço também não comporta muito mais do que isso. Mas este ano estou com muita esperança em que ela vai ser diferente, vamos ter animação, vamos ter um grupo da nossa anexa do Chão Sobral que se propôs fazer uma demonstração de alguns animais, de algumas tradições. Enfim, estou muito esperançado em que este ano a festa terá o êxito que tiveram as anteriores. A castanha é o mote desta festa, no entanto, também esta festa tem funcionado para dar uma maior visibilidade à freguesia e muito mais ao Santuário de Nossa Senhora das Preces. Continua a ser esse o objetivo desta festa? Sim, o nosso grande objetivo é não só promover um produto da nossa terra, mas também proporcionar o que as pessoas desfrutem do que são as nossas paisagens, do que é o nosso santuário, do que são a freguesia no seu todo, que tem paisagens e tem recantos extremamente belos. E esse também, a Festa da Castanha, na minha ótica, proporciona a vinda de mais visitantes. E o que é importante para nós, de hoje em dia, que é o nosso principal capital, é realmente o turismo. E é uma aposta que a Festa da Castanha nos proporciona também essa promoção. Esta festa e também a Aldeia das 10 faz parte da rede das Aldeias do Xisto, também tem beneficiado do facto de integrar essa rede para então ter uma maior projeção. Sim, sem dúvida. O facto de estarmos inseridos na rede das Aldeias do Xisto trouxe-nos visibilidade, traz-nos o veículo de promoção que eles têm. E foi sem dúvida também uma mais-valia, mas não só para a Aldeia das 10, mas para o concelho e para algumas freguesias anexas que usufruíram também dessa integração. Isso foi uma grande conquista que o município, presidido pelo professor José Carlos Alexandrino, nos conseguiu puxar para o nosso concelho e especialmente para a nossa freguesia. É sem dúvida uma mais-valia enormíssima.